O livro de Números é um livro que revela tanto a história quanto os projetos de Deus por toda a eternidade, contando números. Um pouquinho mais do meu retorno aqui, por favor, Marcelinho, por favor. Os números vão revelando, primeiro, que Deus teve o cuidado de que alguém contasse. E é natural, não é um livro de matemática, não é um livro que tem como propósito mostrar números, mas é um livro que, através dos números, nós vemos muito do mover de Deus. E o Senhor conta os relatos do povo de Israel no deserto, na entrada para a terra prometida, que carregam em si os ensinos, os princípios, os valores do reino de Deus que precisam ser conhecidos, vividos e aplicados hoje. Eu tenho ministrado uma série sobre altares e honra. E a história da palavra do Senhor, a história na palavra do Senhor do povo de Israel, revela como Deus ensina os elementos do reino dele, como altares e honra. Como nessa manhã fazemos o memorial da ceia e como nesses livros do Antigo Testamento nós podemos aprender os valores, os princípios que devem ser aplicados na nossa vida hoje. Veja o que diz esse capítulo, capítulo 32 de Números. Os filhos de Rubem e os filhos de Gade tinham gado em muita quantidade. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Só para você entender, duas tribos, os filhos de Rubem e os filhos de Gade, e duas tribos que, de alguma forma, é como se fosse hoje, eles deram para a fazenda, se tornaram fazendeiros, se tornaram pessoas que cuidavam de gado. Diferentemente de outras tribos, essas duas tribos priorizavam cuidar de gados e fizeram negócios na caminhada dos 40 anos no deserto com gado. E o gado que foi cuidado por eles também se multiplicava. Nós temos aqui alguns irmãos que têm um sítio, que têm uma fazenda, que já compraram gado, que cuidam disso e sabem o que está sendo dito aqui. Alguém que gosta de fazenda vai se dedicar à fazenda. Alguém que gosta de gado, uma hora vai ter um animalzinho, mesmo que seja num curral alugado, ele vai comprar um cavalinho, ele vai comprar uma vaquinha, ele vai comprar um boi. E se alguém tem esse foco, daí a pouco ele cresce nisso e tem sua fazenda. Essas duas tribos, diferentemente das outras 10, eram 12 tribos, elas se dedicavam prioritariamente ao cuidado de gado. E é óbvio que o versículo é coerente. Então, quando eles viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, eles viram que aquele lugar era um lugar propício para cuidar de gado. Moisés, olha o tanto que a gente tem de vaca, de boi, de rebanhos, de ovelhas, de cabras, de cabritos. Olha aqui, Moisés, essa terra é perfeita para nós. Deixa a gente ficar aqui. É tudo o que eu preciso. É natural que você tenha olhos imediatos para aquela área da sua profissão, dos seus investimentos. Foi o que aconteceu aqui no versículo 1. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Rubem e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbon, Eleale, Seban, Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Moisés, presta atenção, se achamos mercê aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão a nós, e não nos faça passar o Jordão. Aí, para você entender com mais detalhe algumas questões, essa terra ficava antes do Jordão. já que era interessante para eles, já que era uma terra que atendia a demanda, a necessidade principal deles, porque eles tinham muito gado, eles fizeram a proposta a Moisés: presta atenção, Moisés, para nós aqui está bom. Eu não preciso ir além, porque aqui resolve o meu caso. Essas terras todas, nós podemos, nos dê essas terras, Moisés, e não nos faça passar o Jordão. Nós não precisamos ter a trabalheira toda de atravessar o Jordão, de ir para outro lugar e brigar mais, e batalhar mais, e conquistar mais, porque aqui já nos resolve. Você, talvez, em uma determinada situação, você ia falar assim: é bonitinho, já que você tem o seu, você não se importa com mais nada, né? Mas claro que você e eu não iríamos falar isso, porque a reação do outro ia ser de autodefesa, ia ficar chateado, ia ficar magoado. Mas você sabe quando alguém na sua família já garantiu o seu e não quer saber de mais ninguém. E agora nós podemos ver, lá no início da caminhada de Israel, há 4.000 anos atrás, talvez menos, mas em torno de 4.000 anos atrás, a natureza do ser humano já era a mesma. Se eu já garanti o meu, que Deus te ajude. Que Deus te ajude. Nós somos assim. Na medida em que vamos nos encontrando no lugar do conforto, do descanso, da segurança, do que a gente pretendia alcançar alcançado, a gente acomoda e não tem mais sensibilidade para os demais. E no reino de Deus, as coisas funcionam de outra forma. Eu posso já ter conquistado o que eu precisava, mas nem por isso eu vou deixar de atravessar o Jordão. De vez em quando, a Dani me faz prestar atenção que eu estou usando uma metáfora e que a outra pessoa que está me ouvindo não está entendendo nada da metáfora. E eu acho que eu estou explicando e uau, essa palavra foi assim, está muito clara para ele, e a pessoa não está entendendo nada da metáfora. É como hoje, alguém tem que atravessar o Jordão. Onde fica o Rio Jordão? A gente vai ter que atravessar o Rio Jordão? O que tem a ver atravessar o Rio Jordão? Então, para que eu não corra o risco de estar usando uma metáfora e você não entender ou alguém não entender, eu estou dizendo que eu e você, quase sempre, que já garantimos o nosso, nós não temos mais ânimo para atravessar outro desafio em favor de outros. É da nossa natureza pecaminosa. E é interessante como isso acontece aqui nessa história. Versículo 6 diz: porém Moisés disse aos filhos de Gad e aos filhos de Rubem: irão vossos irmãos à guerra e vocês ficarão aqui? Se eu fosse eles, eu teria respondido: uai, Moisés, mas aqui nós já resolvemos. Olha a quantidade de gado que nós temos. Você acha que é fácil cuidar desse tanto de gado? Você acha que é fácil encontrar uma terra boa para pôr gado? Você acha que nós vamos encontrar outra terra boa para pôr gado lá na frente? Você está... Talvez eu fizesse assim. Não sei se você reagiria assim, mas geralmente a gente tende a reagir para defender o que já resolve o nosso lado. E Moisés perguntou a eles: e agora vocês vão deixar os outros atravessarem o Jordão e irem para a guerra sozinhos? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais quando eu os enviei. Quando os enviei de Cades Barneia a ver esta terra. Aí Moisés traz de volta na história 40 anos antes um fato. Ontem eu estava ouvindo uma mãe dizer o seguinte: eu fui ao meu filho, um filho de 40 e tantos anos, ou 50 anos, e eu, com todo cuidado, disse assim: me perdoe, eu não quero estar intrometendo na sua vida, mas você se lembra lá atrás, há 20 anos atrás, quando isso aconteceu? E eu, ouvindo aquela mãe falando isso, eu me lembrei de alguns fatos da minha vida e de alguns fatos da minha vida com meus filhos. Como é importante termos vínculo com pais e com autoridades sobre nós, que vão dizer assim: presta atenção, você está tomando essa atitude, mas quando você era criança, você fazia assim, assim e assado. Daí a importância de pais cuidarem de filhos e de pais cuidarem também, na medida devida, de netos. De pais entrarem no casamento dos filhos quando tem alguma questão, algum desafio, alguma coisa para ser feita, conquistada ou resolvida. Falou assim: meu filho, você sempre agiu assim a vida inteira, cuida disso, porque esse é um defeito seu. Ou então, pais dizerem: filho, você sempre foi com essa qualidade aqui, filho, pode avançar, eu estou aqui abençoando sua vida, você tem condições de avançar, porque lá atrás você já tinha essa qualidade. Moisés fez exatamente isso aqui. Preste atenção, gente. Os pais de vocês, há 40 anos atrás, fizeram algo parecido. Nós estávamos nesse mesmo lugar, prestes a entrar na terra prometida, e então os pais, os espias, entraram, e 12 espias viram a terra. Desses 12, 10 espias falaram assim: ou 10 espias. 10 espias que viram a terra, então eles falaram assim: não dá para entrar, é muito difícil, tem gigante, é muito terrível, nós não vamos dar conta, nós vamos morrer. E 2 só, Josué e Caleb, disseram assim: não, nós vamos vencer. E Moisés está relembrando aqueles meninos: os pais de vocês inflamaram a nação inteira, dizendo: não dá para entrar, e foram rodar 40 anos no deserto, porque alguém incentivou a não entrar na terra. E agora vocês vão fazer a mesma coisa? 40 anos depois vocês vão repetir o mesmo erro do pai de vocês? E a gente que cuida de famílias, a gente sabe que aqueles que repetem o erro dos pais são exatamente aqueles que dizem assim: eu nunca vou fazer igual meu pai fazia. E não percebem que estão indo pelo mesmo caminho. E o reino de Deus não é um conjunto de cerimônias, de rituais, de obrigações religiosas. O reino de Deus é o governo de Cristo trazendo para nós o ensino dos valores, dos princípios que fazem com que a gente possa vencer na trilha desta vida terrena. E nem eu, nem você, nem qualquer pessoa que estude, o mais estudioso dessa terra, nenhum de nós é capaz de relembrar, de aplicar o conhecimento, se não for pelo Espírito Santo. Então, nessa manhã, eu e você podemos pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me faça pensar, me faça lembrar, me faça ver e me faça agir segundo os teus princípios. Porque eu já sei que se eu tiver garantido o meu, eu tendo a ficar na zona de conforto. Segundo, eu já sei que transpor o Jordão é uma metáfora. É uma representação, é uma imagem, é uma simbologia de uma série de coisas. Transpor o Jordão significa: eu estou prestes a entrar na terra prometida, a terra prometida tem desafios e inimigos a serem vencidos, mas eu vou transpor o Jordão. Na hora em que eu transpuser o Jordão, eu entro no território da terra prometida. Não é fácil transpor o Jordão, porque tem uma série de dificuldades, mas o povo é muito grande, é muito difícil, como é que atravessa esse rio? O rio é muito largo, mas Deus vai fazer alguma coisa. Eu sei que eu não vou ficar nessa zona de conforto. Eu quero entrar na Terra Prometida, eu quero guerrear por aquilo, ainda que não seja mais para mim. Ainda que eu já tenha garantido o meu, eu já me formei, eu já tenho um dinheirinho, eu estou saindo de férias, eu estou com tudo garantido, eu já aposentei, eu não quero nem saber do que vai acontecer com a aposentadoria, eu já, graças a Deus, já aposentei. Não, Senhor, eu me importo com o restante do povo e eu quero atravessar com eles os desafios dessa vida e nós vamos juntos conquistar a terra. É muito complicado eu não falar dentro da metáfora, porque Deus deixou a metáfora, ou melhor, Deus deixou a história exatamente para ela ser uma metáfora verdadeira para nós, uma ilustração, uma história que revela, que identifica verdades de Deus. Na verdade, tudo nessa vida é uma questão de metáforas, de representações. Tudo o que acontece nessa vida diz respeito a um signo, a um elemento representativo que comunica alguma coisa. Então eu estou vendo o Marcos com a mão assim, o dedo nessa posição e olhando com um olhar penetrante para mim. Essa imagem me faz pensar o quê? Ele está prestando atenção. Mas não tem isso escrito. Mas essa imagem representa. E eu poderia dar exemplos aqui de muitas outras reações ou muitos outros comportamentos. Então, se tiver alguém mais esticado na cadeira, com o pé mais para lá, cabeça baixa, eu também recebo uma mensagem. Essa pessoa não está aqui. Lá na minha sala, um dos meninos, numa aula importantíssima, um professor no máximo do seu empenho e assim, dando a melhor aula que ele podia dar, o menino abriu o bocão e fez um barulho enorme na sala, na frente do professor. O professor envermelhou na hora, calou por alguns segundos e falou assim: eu não estou acreditando. Você está dizendo que não se interessa, você está dizendo que não tem importância o que eu estou dizendo. Não, professor, eu só estava com sono. O que foi que o bocejar, que o fazer aquilo quase incontrolável para aquele menino que não deve ter dormido a noite direito, o que foi que aquilo comunicou? Não me interessa o que você está dizendo. E os desdobramentos do que acontece com as representações, com as coisas que vemos, são muito sérios. A palavra é um signo, e um signo símbolo de extrema importância. Eu já disse aqui para vocês, se a sua esposa for ao salão de beleza e chegar e se apresentar a você e você olhar para ela e falar assim, ih, talvez não precise nem do i, uma só vogal. Talvez nem precise do i, só precisa de uma sobrancelha. Você nem viu o que eu estou fazendo direito, você está distante, mas você já sabe, por uma pequena movimentação, que eu estou fazendo uma cara de menosprezo. Você já leu a representação, o significado, o símbolo, a imagem, e você já teve o seu interior completamente mudado. E dependendo da esposa, não teve só o interior mudado, teve o futuro inteiro mudado. Você poderia usar três letras. Uau! Ia mudar tudo. Uma palavra muda tudo, dentro de você e ao redor. E a palavra é uma representação de uma verdade que está numa outra dimensão, que é espiritual. Da mesma forma, a roupa, o cabelo, o piercing, a tatuagem, o comportamento, o ir, o não ir, o falar, o não falar. Às vezes o não falar fala mais alto do que se ele tivesse falado alguma coisa, pelo menos. As representações desta vida, elas são a forma pela qual a vida acontece. Então eu preciso cuidar das representações. O que é que vai representar para todo o restante do povo se essas duas tribos lindinhas não atravessarem o Jordão, que não precisa pagar o preço, que basta cada um cuidar de si? E o que é que vai representar para toda a população, todo o povo, se essas duas tribos que vão ficar lá antes do Jordão, ainda assim, para assim, nós vamos com vocês e nós vamos atravessar esse Jordão? No mundo que vivemos, ninguém ajuda ninguém. Cada um por si. E se nós quisermos que Cristo se manifeste, nós podemos apenas nos dispor a servir. Eu já garanti o meu, eu já estou no meu lugar, eu já tenho tudo acertado, eu já tenho a minha terra, eu já tenho o meu gado, eu já tenho o meu recurso, mas eu me dou para atravessar um desafio e guerrear pelos outros. Essa é uma característica de quem tem o reino de Cristo, porque isso vai representar alguma coisa. A nossa mente é a interface entre as coisas físicas e as coisas espirituais. Quando eu e você assistimos uma cena, não importa onde, nós somos impactados, sobrecarregados de um mundo de mensagens. Qualquer que seja a cena. E aquelas mensagens vão impactar a nossa mente, nossas emoções, nossas decisões, nossa vontade, elas vão impactar a nossa vida. Eu estava com a Dani em Atlanta, e nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita dentro da CNN. CNN é uma das maiores emissoras de televisão do mundo. E nós pudemos ser guiados ali por algumas pessoas que nos levaram dentro dos estúdios, pelos corredores, vários andares. Nós somos nos escritórios, nós somos em um mundo de lugares. E num determinado corredor havia um painel, uma parede de vidro, e lá dentro estava o estúdio principal, desse tamanho mais ou menos, e lá estava, exatamente na hora de um daqueles telejornais, um daqueles telejornalistas, âncoras de importância, estavam produzindo o jornal ao vivo, e nós estávamos naquele corredor lá em cima, como se fosse ali naquela beirada, lá tudo de vidro, e dava para ver tudo acontecendo, dava para ouvir tudo acontecendo, e eu me impactei muito mais por uma placa que havia naquele corredor do que por todos aqueles equipamentos. E na placa estava escrito: neste exato momento, 1 bilhão de pessoas está nos assistindo. Na hora em que eu li aquela placa, eu entendi o que era a apreensão que eu tinha em todo aquele tour. Eu tinha convicção que eu estava num lugar que tinha alguma questão espiritual que eu não discernia, o que é isso, o que está acontecendo, o que é aqui, que lugar é esse, por que eu estou assim? Quando eu vi a placa, eu vi o texto, neste exato momento, 1 bilhão de pessoas nos assistem. Veio um discernimento imediato. O que for dito lá embaixo por aqueles dois vai ser ouvido por 1 bilhão de pessoas. O que for mostrado por eles vai ser impactante para 1 bilhão de pessoas. O que eles quiserem falar será a verdade. E não há nada mais poderoso com imagens, com representações, com comunicação, com mensagens, do que a própria imagem. Então, aquilo que a televisão pode produzir e associar a imagens, pode escrever ou falar e associar a imagens, você vai enxergar, você vai assistir, você vai ver e você vai ser impactado, embora aquilo seja só representação, vai mexer com você. É a mesma coisa de eu falar com você aqui agora, de você pegar um gilete, abre o gilete, aquele gilete que você abre o papelzinho, e você pega aquele gilete e passa entre os seus dois dentes da frente, mas passa com mais força assim. Ai! Eu não tenho gilete, eu não te preparei para nada, eu nem cheguei perto de você, mas o seu organismo todo reagiu e está reagindo até agora. Só de pensar no gilete, ai, não fala não. Porque uma mensagem afeta a gente de uma forma irreversível. É por isso que quando Deus disse, eu preciso afetar a humanidade, o que é que eu vou mandar? Eu vou mandar uma palavra. Eu vou deixar a minha igreja nessa terra e os meus discípulos serão encarregados de proclamar a minha palavra. Então, o que vai salvar o mundo é crer no Evangelho. Evangelho é uma palavra grega que significa notícias, boas notícias. Então, todas as vezes que você estiver diante da televisão, assistindo qualquer um dos filmes, saiba, você está, consciente ou não, sendo afetado por alguma mensagem. E quanto mais você recebe de filmes, e quanto menos você recebe da palavra de Deus, mais sua vida está sendo conduzida, manipulada, guiada, influenciada, controlada por outra mensagem que não o Evangelho de Jesus Cristo. Por que é que saem fazendo passeatas na rua? Por que é que saem fazendo carnaval com toda a encenação na rua? Por que é que a arte contempla o teatro como a consagração da arte, em que num palco todas as representações trazem mensagens, mas quase nunca você vê as mensagens do reino de Deus, porque aquelas pessoas que estão ali assistindo estão debaixo do maior nível de impacto simbólico, representativo, que é o teatro. E dentro do teatro, a ópera, que é onde você encontra cenas, você encontra pessoas, você encontra visual e você encontra som, música. Porque eu e você fomos criados pela palavra, e tudo que foi criado pela palavra é afetado pela palavra, e a forma da palavra funcionar é como ela é, um signo, um símbolo. Então, o símbolo vem, se apresenta, é uma representação, e aquilo afeta a nossa vida. Então, eu preciso começar a cuidar do que eu leio, do que eu assisto, do que eu recebo, do que eu falo, do que eu penso. Por isso a Bíblia diz assim, se você quer prosperar, encha o teu coração com a palavra, porque do teu interior fluirão rios de águas vivas. E nós estamos numa sociedade em que nada disso mais importa. Não, esse negócio de Bíblia, de Deus, de igreja, de culto, isso não importa mais. E, na verdade, o que o inimigo está fazendo com cada um de nós é nos tapeando para que a gente fique profundamente disponível para todo tipo de representação, todo tipo de mensagem que está tomando, não só tomando, mas nos minando as energias. E aí vem o Senhor e traz uma representação. Vocês estão no deserto, vão atravessar a vida que é um deserto, e vocês terão que atravessar o Rio Jordão. É o Mar Vermelho, o Mar Vermelho foi lá atrás, quando saíram do Egito, mas agora eles estão prestes a entrar na Terra Prometida, e agora eles têm que atravessar o Jordão, o Rio Jordão, e tem uma proposta que já foi dada lá 40 anos atrás, também para os pais, que era assim, não atravessa não, fica aqui. E se você continua lendo o texto, aqueles filhos fizeram a Moisés a mesma proposta que Faraó havia feito. Olha, nós vamos deixar nossas crianças e nossas mulheres aqui. Nós vamos, atravessamos, guerreamos com vocês e voltamos. De qualquer forma, nós vamos estar sempre tentados, influenciados a dar algum jeito de não atravessar o Rio Jordão. E o que representa o Rio Jordão? um dos lugares mais desejados quando vamos a Israel é ir ao Rio Jordão. E realmente é emocionante ir ao Rio Jordão. É impactante ir ao Rio Jordão. Porque o Rio Jordão representa para Deus alguma coisa muito especial. Assim como o ouro está debaixo da terra e é o mineral mais valorizado, caríssimo, é o lastro da economia no mundo inteiro, ele está ali para representar a soberania, a glória, a divindade, a grandiosidade de Deus. O ouro, tanto é que se você quer honrar alguém para valer, não dê bijuteria, dê de ouro. É de ouro? É de ouro. Uau! Da mesma forma que o ouro está debaixo da terra para representar a soberania, a glória de Deus. E é só para isso. Da mesma forma que os tecidos e as peças com que foi construído o tabernáculo, estavam lá para representar alguma coisa. O Rio Jordão está na terra para representar a passagem de vida, a mudança de vida. Então Jesus foi batizado no Rio Jordão. E eu e você precisamos entrar, como discípulos de Cristo, no mesmo programa de vida de Jesus. Eu quero ser semelhante a Ele, então eu também quero ser batizado. Então eu também quero entrar no corpo de Cristo, através do Rio Jordão. Eu quero entrar na terra prometida de salvação, através do Rio Jordão. Domingo passado nós batizamos aqui algumas pessoas. Início de junho nós vamos ter outro batismo. E nós estamos declarando com isso, num ato simbólico, proclamando uma verdade. Eu passei pelo Jordão. E o que é passar pelo Jordão? É entrar pelo batismo na morte de Cristo. Mas olha, minha vida já está boa, eu já tenho muito gado, eu estou bem, eu não preciso desse negócio de crente, eu não preciso desse negócio de igreja, eu não preciso desse negócio assim. Isso, olha, isso é muito bom para pessoas que, sabe aquelas pessoas mais simples, né? Isso é bom, é bom, religião faz bem para o pobre. Eu já tenho meu gado, eu já tenho, essa terra está boa para mim, para que atravessar o Rio Jordão? Para que me esforçar? Para que passar por isso daí? Mas eu e você estamos nos lembrando hoje, na mesa da ceia, que o Rio Jordão marca não só o batismo de Cristo, mas a mudança de vida. E se eu tenho propostas para ficar onde eu estou, nessa manhã eu quero dizer ao Senhor, ainda que o Senhor já tenha me dado, ainda que eu esteja muito bem, eu tenho muito gado, essa terra aqui antes já resolve, eu estou numa zona de conforto maravilhosa, está tudo muito bem, mas eu vou atravessar o Jordão. Não é porque eu vou ajudar meus irmãos, é porque se o Senhor prometeu esta vida além do Jordão, eu não fico aquém do Jordão por nada nesta vida. Se o Senhor prometeu dons do Espírito, eu não vou ficar no meu bem bom lá na terra antes do Jordão. Eu quero mergulhar, e o mergulho no batismo do Jordão significa morte. Eu abro mão, eu renuncio, mas eu estou bem, é o meu tempo, eu não tenho que ir lá, eu não tenho que. Nós temos uma luta muito grande aqui, porque nós saímos de um lugar lá no Funcionários e viemos para essa região, e essa rua é uma rua difícil. Nós estamos batalhando em oração, batalhando para que mantenha ela limpa, batalhando para que os que vêm se drogar aqui não venham mais, abençoando para que essas pessoas se convertam. Nessa semana a árvore caiu, destruiu o muro, enfeiou mais ainda a rua, o pessoal não pôde vir limpar, tem mais lixo nessa. Meu Deus! Ah, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Mas não, eu tenho meu lugar de conforto, mas eu não me omito em servir o Senhor. Onde o Senhor me pôs? Onde é para servir? Onde é para? Não tem dificuldade, eu vou lutar com meus irmãos, eu vou lutar com essas pessoas que estão aqui, carentes, necessitadas. Eu já tenho o meu, mas eu quero também lutar por outros. Afinal de contas, isso diz respeito ao reino de Deus. Mas eu só posso realmente me dispor a lutar se eu sou submisso, se eu entendo o reino, se eu tenho a minha visão ampliada, e ainda que eu já tenha meu gado, minha terrinha, minha fazendinha, tudo no lugar, antes do Jordão, ainda assim, eu vou atravessar o Jordão, e eu vou servir meus irmãos. E não é só porque eu quero ajudá-los, é porque se Deus prometeu a terra prometida, eu vou atravessar o Jordão. Eu não quero me contentar só com o que eu já vi e o que eu já tenho. E no ensino da representação ou das representações, você pode levar mais uma representação, mais uma mensagem. Senhor, aonde é que eu estou dando já por suficiente? E por isso não me esforço em mais nada. E o Senhor tem algo ainda a me dar. Não importa a idade, não importa a condição financeira, não importa o que eu já conquistei, o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu quero desfrutar da terra, eu quero desfrutar do meu gado, eu quero desfrutar da minha fazenda, mas Senhor, eu quero guerrear por algo mais que o Senhor tem para mim. Foi por isso que Jesus entrou no Jordão, foi batizado no Jordão, atravessou o Jordão e fez o seu ministério naquele território dentro do Jordão. Ele poderia permanecer no céu, assentado à destra de Deus Pai, coroado de glória, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus, Filho de Deus, mas ele se humilhou, se esvaziou. Ele veio em forma de carne, humilhado em forma de carne. Ele se submeteu a todo o sistema de vida, seja o desenvolvimento intrauterino, seja o desenvolvimento na cultura judaica como filho, aos 13 anos, como aos 12 anos, como filho também, bar mitzvah, consagração. Ele se submeteu à circuncisão, ele se submeteu aos mestres, ele se submeteu à lei, e ele se submeteu também à religião, à tradição, foi batizado. Mas ele se tornou próspero e frutífero porque ele estava cheio do Espírito Santo. Eu quero isso para mim, Senhor. E hoje, quando eu for servir a ceia, eu quero tomar o cálice, eu quero tomar o pão, Senhor, de uma forma mais sábia, mais clara. Eu quero discernir o corpo de Cristo. O Senhor pode até ter me mostrado já um lugar joia para o meu gado, mas eu quero atravessar o Jordão. Eu quero guerrear pelos meus irmãos, eu quero fazer parte, eu quero pertencer, eu quero estar no corpo de Cristo para servir. Eu não quero vir aqui só para receber do bom, eu não quero aqui só para ter atendido a minha necessidade, eu quero servir, e ao servir meus irmãos, o Senhor vai prover tudo o que eu preciso. Mais do que isso, eu não quero ficar acomodado no que eu já tenho da vida. Olha a minha idade, eu já estou aposentado, olha o que eu já tenho, eu já conquistei, eu estou bem, eu não estou precisando, eu não estou com problema, eu não estou dificuldade. Não, Senhor, ainda que eu tenha a minha terra, o meu gado, eu quero entrar no desafio, eu quero atravessar esse Jordão para guerrear pelos meus irmãos e para descobrir o que é que o Senhor tem além, muito além do que eu já tenho, muito melhor do que eu já tenho, e é o teu propósito para a minha vida. Uma coisa eu sei, Senhor, que se eu já tenho gado, se eu já tenho essa terra boa aqui, antes do esforço, o Senhor tem muito mais para mim. Se eu já conquistei alguma coisa, é porque eu estarei provido, capacitado para outras batalhas lá na frente, que eu vou abençoar pessoas e que eu também serei abençoado por coisas que o Senhor tem para mim. Como diz a tua palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que creem nele. Senhor, eu quero perseverar e ser fiel, cuidando do meu gado, cuidando do meu curso, cuidando da minha casa, cuidando do meu carrinho 69, cuidando, Senhor, de qualquer coisa que o Senhor já me deu. Mas eu não vou ficar parado aqui. E se aqueles homens, Senhor, não atravessaram com seus filhos e com suas esposas, eu vou atravessar com meus filhos, vou atravessar com a minha esposa, vou atravessar com o meu gado, vou atravessar com tudo que tenho, porque o que me interessa não é o que está antes do Jordão, o que me interessa é o que o Senhor prometeu na terra. E o Jordão se representa o batismo, eu quero me batizar. Isso vale para quem não foi batizado nas águas, como fizemos aqui domingo passado. Você poderia ser batizado primeiro iníciozinho de junho, mas isso vale para cada um de nós. Batizados em Cristo, mergulhados na morte de Cristo, todos os dias tomando a cruz. Se o símbolo já é outro, não é o Jordão mais, é a cruz, o processo é o mesmo. Deus usando representações, simbolismos, tipos, elementos físicos para anunciar verdades espirituais. Eu estou entendendo, Senhor. Fecha os teus olhos. Os diáconos vão distribuir o pão e o vinho. Mas você, com seus olhos fechados, ore ao Senhor. E à medida que recebe o pão e o vinho, mesmo assentado, mantenha-os na sua mão e continue orando ao Senhor. Eu não quero a acomodação, Senhor. Eu não quero a repetição hereditária do que os nossos pais fizeram no passado. Eu não quero as mensagens que o inimigo traz hoje. Não precisa, não precisa. Você não precisa atravessar o Jordão. Você não precisa se esforçar. Você não precisa dizimar. Você não precisa evangelizar. Você não precisa se sacrificar. Você não precisa... Não, eu não quero, Senhor. As propostas que facilitam para mim. Eu quero morrer com Cristo. Eu quero entrar no Jordão. Eu quero receber tudo do reino de Deus. Alguém vem e diz assim, tem nada a ver, deixa isso para lá. Não, Senhor, eu quero saber do teu reino, quais são os caminhos, quais são os passos, quais são os desafios que eu tenho. Eu não quero repetir os mesmos erros, Senhor. Eu não quero o modelo do Egito. Eu não quero, Senhor. Eu quero atravessar o Jordão. Eu quero os batismos diários de morte na cruz. Eu quero passar adiante, eu quero morrer para mim mesmo, eu quero ressuscitar com Cristo todos os dias, eu quero os teus simbolismos, eu quero os teus tipos, eu quero as encenações do Senhor no Antigo e no Novo Testamento, eu quero as representações e os fatos como a mesa, o memorial, a ceia, a cruz, o Jordão, a vida no corpo, o morrer para mim mesmo. Porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é Altíssimo, habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, eu estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de lhe proporcionar um novo ânimo àquele que, quebrantado de coração, tem o coração alentado e arrependido. Senhor, nesta manhã nós nos apropriamos da Tua Palavra, nesta manhã nós nos apropriamos do Teu Evangelho, nesta manhã nós declaramos, Senhor, que queremos mais de Ti. Levante a sua voz e faça a sua oração a Ele. Eu quero prestar atenção nas mensagens que recebo. Por que que eu me interesso tanto pelo que se publica na TV, pelo teatro, pelo cinema, pelo que estão cantando, pelas músicas que eu ouço no rádio o dia inteiro, pelos espetáculos que a sociedade vai apresentando como entretenimento e a gente vai ali, acha que está só se divertindo e nem percebe que estamos recebendo diante daquela tela tanta mensagem. E quem sabe a nossa vida está escassa de moveres do Espírito Santo, porque está repleta de outras representações. Eu quero ser humilde nesta manhã, Senhor, e declarar, eu me rendo, eu vou atravessar o Jordão, eu vou morrer para mim mesmo, para o pecado, no batismo diário que me leva à cruz, mas também me leva à ressurreição em Cristo Jesus. O memorial da ceia nesta manhã, eu me aproprio pela fé do sangue de Jesus Cristo, que me purifica de todo o pecado. Se você quer declarar isso a Ele, fique de pé, levante a sua voz e declare ao Senhor, eu me rendo, Senhor, nessa manhã. Mais uma vez, purifica-me, Senhor. Quero ser como Tu és. Vaso novo faz de mim, usa. Sacerdote, receba no altar minha vida, todo meu ser, minha noiva, sou Senhor, purifica-me. Nessa manhã o Senhor está falando com cada um de nós, dentro da necessidade, das prioridades que Ele vê em cada um de nós. Senhor, eu quero me atentar mais para aquilo que é comunicado com palavras, com gestos, com imagens, com cenas. Eu não quero ser como muitos, tem nada a ver, tem nada a ver. Eu não quero receber a proposta lá do Egito, não precisa atravessar. Eu não quero repetir os erros de outras gerações. Eu quero me atentar para aquilo que o Senhor colocou nessa terra como representação perfeita, celeste, de verdades espirituais. Eu quero entrar no Jordão, eu quero pagar o preço, eu quero me sacrificar. Esta sociedade, esta geração dos nossos filhos hoje estão entendendo erradamente, equivocadamente, que tudo pode se conseguir sem muito esforço. Tudo está na tela do computador, não tem esforço. Tudo está na prateleira do supermercado. E se não tiver dinheiro, use o cartão. Tudo é fácil, nada com esforço, nada difícil, tudo é fácil. Eu quero curtir a vida. Mas o Espírito do Senhor vem nos lembrando nessa manhã: não é assim. Se você quer coisas duradouras, você vai construir coisas duradouras.